Parte 9. Uma unidade motorizada soviética com uma peça antitanque e um pesado lança-foguete tinha se abrigado no abandonado Castelo Lecter para passar a noite. Partiriam antes do alvorecer, deixando manchas de óleo escuro na neve do pátio. Uma caminhonete permaneceu na entrada do castelo, motor ligado. Grutas e seus quatro companheiros sobreviventes, em seus uniformes médicos, observavam do bosque. Fazia 4 anos desde que Grutas matara o cozinheiro no pátio do castelo. 14 horas desde que os saqueadores fugiram do pavilhão de caça em chamas, deixando seus mortos para trás. Bombas estouravam ao longe, e no horizonte, balas traçantes antiaéreas se arqueavam no céu. O último soldado recuou da porta puxando o estopim de um rolo. Diabo, disse Milko, vão chover pedras grandes como vagão de trem. Vamos de qualquer jeito, disse Grutas. O soldado desenrolou o estopim até o fundo dos degraus, cortou-o e se agachou. De todo modo, a pocilga já foi saqueada, disse Grant. Cês futu? Tu de bandes? Replicou Dorlett. Vate fé, Nkulé, disse Grant. Eles haviam aprendido rudimentos de francês quando a divisão Totenkopf se reequipou perto de Marseille, e gostavam de insultar um ao outro nessa língua nos momentos tensos antes da ação. Os xingamentos os faziam recordar tempos agradáveis na França. O soldado soviético nos degraus cortou o estopim a 10 centímetros da extremidade e enfiou uma cabeça de fósforo no corte. De que cor é o estopim? Perguntou Milko. Grutas estava com os binóculos. É escuro. Não sei ao certo. Do bosque, eles puderam ver o brilho de um segundo fósforo no rosto do soldado enquanto acendia o estopim. É laranja ou verde? Perguntou Milko. É listrado? Grutas não respondeu. O soldado foi até o caminhão, a seu tempo, rindo enquanto seus companheiros no veículo gritavam-lhe para se apressar, o estopim queimando atrás dele na neve. Milko contava em voz baixa. Tão logo o veículo sumiu de vista, Grutas e Milko correram para o estopim. O fogo no estopim cruzava agora a soleira da porta quando o alcançaram. Eles só puderam distinguir as listras quando chegaram perto. Queima em 2 minutos por metro. 2 minutos por metro. 2 minutos por metro. Grutas cortou o estopim com seu canivete de mola. Milko murmurou. Foda-se tudo. Subiu os degraus e entrou no castelo, seguindo o estopim, procurando por outros estopins, outras cargas de explosivo. Atravessou o grande vestíbulo rumo à torre, seguindo o cordame, e viu o que estava procurando. O estopim cortado num grande anel de cordel detonante. Voltou ao vestíbulo e gritou. Só tem um cordel principal. Este é o único estopim. Você estava certo. Explosivos estavam colocados em volta da base da torre, coordenados pelo único anel de cordel detonante. Os soldados soviéticos não tinham se incomodado em fechar a porta da frente, e o fogo produzido por eles ainda ardia na lareira do grande vestíbulo. Grafitos marcavam as paredes nuas, e o chão próximo ao fogo estava cheio de excrementos e papel higiênico usado de seu último ato no relativo calor do castelo. Milko, Grant e Konas vasculharam os andares superiores. Grutas fez sinal para que Dorlett o seguisse e desceram as escadas para o calabouço. A grade através da porta da adega pendia aberta, o cadeado quebrado. Grutas e Dorlett partilharam uma lanterna. O facho amarelo iluminou cacos de vidro. A adega estava coalhada de garrafas de vinhos finos vazias, os gargalos quebrados por bebedores apressados. A mesa de degustação, derrubada por saqueadores, jazia contra a parede do fundo. Droga, disse Dorlett. Não sobrou nada. Ajude-me, disse Grutas. Juntos eles desencostaram a mesa da parede, cacos de vidro sob os pés. Encontraram a vela da decantação debaixo da mesa e a acenderam. Agora puxe o candelabro, pediu Grutas a Dorlett, que era mais alto. Apenas dê um puxão, direto para baixo. A prateleira de vinho se afastou da parede do fundo. Dorlett procurou a pistola quando ela se moveu. Grutas entrou na câmara secreta atrás da adega. Dorlett o seguiu. Deus do céu! Exclamou Dorlett. Traga o caminhão! Ordenou Grutas. Parte 10. Lituânia, 1946. Hannibal Lecter, 13 anos, estava de pé sozinho no cascalho debaixo do dique do fosso do antigo castelo Lecter e lançava crostas de pão na água escura. A horta, suas sebes divisórias crescidas em excesso, era agora a horta cooperativa do orfanato do povo, e cultivava principalmente nabos. O fosso e sua superfície eram importantes para ele. O fosso era constante. Sua superfície negra refletia as nuvens que passavam sobre as ameias das torres do castelo Lecter, tal como sempre fizeram. Por cima do uniforme do orfanato, Hannibal agora usava a camisa com as palavras pintadas "Nada de jogos". Ele era proibido de jogar o futebol dos órfãos no campo fora dos muros, mas não se lamentava. O jogo sempre era interrompido quando o cavalo de tiro César e seu cocheiro russo cruzavam o campo com a carroça carregada de lenha. César ficava contente em ver Hannibal quando ele podia visitá-lo no estábulo, mas não ligava muito para os nabos. Hannibal observou os cisnes vindo através do fosso, um casal de cisnes negros que sobreviveu à guerra. Dois filhotes os acompanhavam, ainda penugentos, um viajando no dorso da mãe, o outro nadando atrás. Três garotos mais velhos no dique acima abriram espaço na sebe para observar Hannibal e os cisnes. O cisne macho subiu na margem para desafiar Hannibal. Um garoto louro chamado Fedor sussurrou para os outros. Olhem só aquele sacana perto batendo as asas para o idiota mudo. Vai atacá-lo, como fez quando vocês tentaram pegar os ovos. Vamos ver se o idiota mudo pode gritar. Hannibal ergueu seus ambos de salgueiro e o cisne voltou para a água. Desapontado, Fedor tirou da camisa um estilingue de borracha vermelha de câmara de ar e pegou uma pedra no bolso. A pedra atingiu a lama na beira do fosso, respingando nas pernas de Hannibal, que olhou inexpressivo para Fedor e balançou a cabeça. A próxima pedra disparada por Fedor bateu na água ao lado do filhote que nadava. Hannibal ergueu seus ramos, sibilando, enxotando os cisnes para fora de seu alcance. Um sino tocou no castelo. Fedor e seus seguidores viraram-se, rindo de sua diversão, e Hannibal se aproximou da sebe, girando um punhado de capim com uma grande bola de terra nas raízes. A bola de terra acertou em cheio o rosto de Fedor, e Hannibal, um palmo mais baixo, o atacou e empurrou pelo íngreme dique abaixo, para a água, bracejando atrás do atônito garoto até que o teve na água escura, mantendo-o submerso, batendo com o cabo do estilingue repetidamente na sua nuca. A face de Hannibal, curiosamente inexpressiva, apenas seus olhos com vida, seus cantos avermelhados. Hannibal esforçou-se para virar Fedor e encará-lo. Os companheiros de Fedor desceram, mas não queriam brigar na água. Gritaram pedindo ajuda ao monitor. O primeiro monitor, Petrov, levou os outros praguejando margem abaixo. Estragou suas botas lustrosas e sujou de lama seu bastão. Noite no grande vestíbulo do Castelo Lecter, agora despido do seu requinte e dominado por um grande retrato de Joseph Stalin. Uma centena de garotos de uniforme, tendo terminado sua ceia, permanecia nas mesas de tábua cantando A Internacional. O diretor, levemente bêbado, regia a cantoria com seu garfo. O primeiro monitor, Petrov, recém-nomeado, e o segundo monitor, de botas e culotes, circulavam entre as mesas para se certificarem de que todos estavam cantando. Hannibal não cantava. O lado de sua face estava rocheado e um dos olhos semifechado. Em outra mesa, Fedor observava, com uma bandagem no pescoço e arranhões no rosto. Um dos seus dedos numa tala. Os monitores pararam diante de Hannibal, que segurava um garfo. Bom demais para cantar conosco, senhorzinho, disse o primeiro monitor por cima do canto. Você não é mais o senhorzinho aqui, é apenas mais um órfão, e vai ter de cantar. O primeiro monitor brandiu sua prancheta contra o lado do rosto de Hannibal. Este não alterou sua expressão, nem cantou. Uma gota de sangue correu pelo canto de sua boca. Ele é mudo, disse o segundo monitor. Não faz sentido bater nele. A canção terminou e a voz do primeiro monitor soou alta em meio ao silêncio. Para o mudo, ele pode gritar muito bem durante a noite, disse o primeiro monitor e golpeou-o com sua outra mão. Hannibal aparou o golpe com um garfo que empunhava, os dentes se cravando nos dedos do primeiro monitor, que começou a contornar a mesa atrás dele. Pare! Não bata nele de novo. Não quero com marcas. O diretor podia estar bêbado, mas era ele quem mandava. Hannibal Lecter, compareça a meu gabinete. O gabinete do diretor continha uma escrivaninha excedente do exército, armários de arquivo e dois catres. Foi aqui que a mudança do cheiro no castelo mais afetou Hannibal. Em vez da mobília polida com óleo de limão perfumado, só havia o frio fedor de mijo na lareira. As janelas estavam nuas. O único ornamento remanescente era a madeira entalhada. Hannibal, este era o quarto de sua mãe. Ele tem uma espécie de toque feminino. O diretor era caprichoso. Ele podia ser amável ou cruel quando seus fracassos o aguilhoavam. Seus olhinhos estavam vermelhos e ele esperava por uma resposta. Hannibal assentiu. Deve ser difícil para você viver nessa casa. Não houve resposta. O diretor pegou um telegrama de sua escrivaninha. Bem, você não ficará aqui por muito tempo. Seu tio está chegando para levá-lo para a França. Parte 11. O fogo na lareira da cozinha fornecia a única luz. Nas sombras, Hannibal observava o ajudante do cozinheiro adormecido e babando numa cadeira perto do fogo, um copo vazio ao lado dele. Hannibal queria o lampião que estava na prateleira logo atrás dele. Ele podia ver o revestimento de vidro reluzir à luz do fogo. A respiração do homem era profunda e regular, com um ronco de catarro. Hannibal moveu-se pelo piso de pedra, entrando na aura de vodka e cebola do ajudante, de cozinheiro, e aproximou-se por trás dele. A alça de arame do lampião faria barulho. Melhor levantá-lo pela base e pelo topo, segurando firme o revestimento de vidro de modo que não chacoalhasse. Ergueu-o reto para fora da prateleira. Agora segurava o lampião com as duas mãos. Um estalo alto, como um pedaço de lenha, vapor chiando, irrompeu na lareira, fazendo saltar fagulhas e pequenos carvões, uma brasa vindo descansar pertinho do pé do ajudante de cozinha, no forro da sua bota de feltro. Que utensílio estava perto? Em cima da bancada havia uma lata de café, uma caixa de 1,5 metros cheia de colheres de pau e espátulas. Hannibal direcionou o lampião para baixo e, com uma colher, empurrou a brasa para o centro do piso. A porta para as escadas do calabouço ficava no canto da cozinha. Ela se abriu silenciosamente ao toque de Hannibal, que entrou na mais absoluta escuridão, recordando o patamar superior em sua mente, e fechou a porta atrás de si. Riscou um fósforo na parede, acendeu o lampião e desceu as escadas familiares, o ar esfriando enquanto descia. A luz do lampião pulava de uma câmara para outra enquanto atravessava as arcadas baixas para a adega. O portão de ferro continuava aberto. O vinho, saqueado muito tempo atrás, havia sido substituído nas prateleiras por tubérculos, principalmente nabos. Hannibal lembrou a si mesmo de pôr algumas beterrabas no bolso, já que César iria comê-las na falta de maçãs, embora deixassem seus beiços vermelhos, fazendo parecer que usava batom. Durante seu tempo de orfandade, vendo sua casa violada, tudo roubado, confiscado, maltratado, ele não parecia estar aqui. Hannibal pousou o lampião numa prateleira alta e arrastou alguns sacos de batatas e cebolas, da frente das prateleiras de vinho. Subiu na mesa, agarrou o candelabro e puxou. Nada. Soltou o candelabro e puxou de novo. Agora com todo seu peso. O candelabro cedeu 2 centímetros, com uma vibração que fez levantar poeira. Então ouviu um gemido das prateleiras de vinho. Ele fez força para baixo. Poderia pôr seus dedos na fenda e puxar. As prateleiras de vinho se afastaram da parede com um forte gemido de dobradiças. Ele voltou para o seu lampião, pronto para apagá-lo se ouvisse algum som. Nada. Foi aqui, neste cômodo, que ele viu o cozinheiro pela última vez, e por um momento a grande face redonda de cozinheiro apareceu-lhe em clareza vital, sem a opacidade que o tempo dá a nossas imagens dos mortos. Hannibal pegou seu lampião e foi até a câmara oculta atrás da adega. Estava vazia. Uma grande moldura dourada permanecia, fios de tela se projetando de onde a pintura tinha sido cortada da moldura. Havia sido o maior quadro da casa, uma cena romantizada da Batalha de Zalgiris, enfatizando as conquistas de Hannibal, o Terrível. Hannibal Lecter, o último de sua linhagem, ficou parado no castelo saqueado da sua infância, olhando para a moldura vazia, sabendo que ele era de sua linhagem e não de sua ascendência. Suas lembranças eram de sua mãe, uma Sforza, e de cozinheiro, e do Sr. Jakov, de uma tradição que não era sua. Ele podia vê-los na moldura vazia, reunidos diante da lareira do pavilhão de caça. Ele não era Hannibal, o Terrível, de nenhum modo que compreendia. Ele conduziria sua vida sob o teto de sua infância, mas era tão tênue quanto o céu, e quase tão inútil. Assim ele acreditava. Todos haviam partido, as pinturas com faces que eram tão familiares quanto sua família. Havia uma masmorra no centro da sala, um poço de pedra seco no qual Hannibal, Terrível, podia lançar seus inimigos e esquecê-los. Tinha sido colocada uma cerca ao seu redor em anos recentes para evitar acidentes. Hannibal segurou seu lampião sobre o poço e a luz chegou a meio caminho abaixo. Seu pai lhe contara que, na sua própria infância, um amontoado de esqueletos permanecia no fundo da masmorra. Uma vez, por diversão, Hannibal tinha sido baixado até a masmorra num cesto. Perto do fundo, algo estava rabiscado na parede. Ele não podia ler agora a luz da lanterna, mas sabia que estava lá, letras irregulares rabiscadas no escuro por um homem agonizante. Estava escrito: Por quê? Parte 12. Os órfãos estavam adormecidos no comprido dormitório. Ficavam por ordem de idade. A extremidade do dormitório dos mais jovens tinha cheiro de incubadeira, de jardim de infância. Os mais novos se abraçavam no sono e alguns gritavam por seus mortos, vendo nos rostos com quem sonhavam uma preocupação e ternura que não iam mais encontrar. Mais além, alguns garotos mais velhos masturbavam-se sob suas cobertas. Cada criança tinha um baú, e na parede acima de cada leito havia um espaço para pôr desenhos, ou, raramente, uma foto da família. Há uma fileira de desenhos grosseiros e crayon acima dos sucessivos leitos. Acima da cama de Hannibal Lecter está um perfeito desenho a giz e lápis da mão e braço de um bebê, agarrando e apelando no seu gesto, o braço roliço e escorçado enquanto se estende para afagar. Há um bracelete nele. Debaixo do desenho, Hannibal dorme, suas pálpebras se crispando. Os músculos do maxilar se unem e suas narinas alargam-se e estreitam a um bafejo sonhado de fôlego de cadaverina. O pavilhão de caça na floresta. Hannibal e Misha no cheiro de mofo do tapete no qual estão enrolados. O gelo nas janelas refratando a luz verde e vermelha. O vento sopra e por um momento a chaminé não funciona. Fumaça azul pende em camadas sob o teto pontiagudo, diante da balaustrada da sacada. E Hannibal ouve a porta da frente se escancarar e olha através da balaustrada. A banheira de Misha está na estufa, onde fervem a cabeça chifruda do cervo com alguns tubérculos secos. A água turva faz bater os chifres contra as paredes de metal da banheira, como se o pequeno cervo estivesse fazendo um último esforço para dar marradas. Olhos azuis e mão colada chegam com uma rajada de ar frio, tirando suas raquetes de neve e apoiando-as contra a parede. Os outros se juntam a eles, homem da tigela cambaleando do canto com os pés ulcerados pelo frio. Olhos azuis tira do bolso os corpos famintos de três passarinhos. Coloca um passarinho na água, com penas e tudo, até que fique macio bastante para rasgar a pele. Lambe a pele sangrenta do passarinho, sangue e penas grudados em sua face, os homens se agrupando em torno dele. Joga a pele para eles, que caem sobre ela como cachorros. Ele vira seu rosto manchado de sangue para a sacada, cospe uma pena e fala: Ou comemos, ou morremos. Eles jogam na lareira o álbum da família Lecter e os brinquedos, castelo e bonecas de papel de Misha. Hannibal está de pé junto à lareira. Agora, de repente, sem ter percebido a descida, e então eles estão no celeiro, onde há roupas espalhadas na palha, roupas de criança estranhas para ele, duras de sangue. Os homens se amontoam, farejando sua carne e a de Misha. Peguem-na. Ela vai morrer de qualquer modo. Venham e aproveitem. Venham e aproveitem. Cantando agora, eles a trazem, I'm Mylan, staring walled guns still aren't stun. Ele se agarra ao braço de Misha, as duas crianças sendo arrastadas até a porta. Ele não soltará sua irmã. E olhos azuis bate a pesada porta do celeiro no seu braço, o osso estalando. Abre a porta de novo e volta para Hannibal balançando um pedaço de lenha. Bate na cabeça dele, golpes terríveis o atingindo. Lampejos de luz atrás de seus olhos, martelando. E Misha chamando. Eniba! E os golpes se tornam o bastão do primeiro monitor batendo na armação da cama. E Hannibal gritando. Misha! Misha! Cale-se! Cale-se! Levante-se, seu merdinha! O primeiro monitor arrancou a roupa de cama do catre e arremessou para ele. Lá fora, no terreno frio, rumo ao barracão de ferramentas, ele empurrado a cutucadas de bastão. O primeiro monitor seguiu até o barracão, dando-lhe um empurrão. No barracão pendiam ferramentas de jardinagem, cordas, uns poucos instrumentos de carpintaria. O primeiro monitor pousou sua lanterna no barril e ergueu o bastão. Levantou sua mão enfaixada. É hora de pagar por isso. Hannibal pareceu encolher-se, afastando-se da luz, sem sentir nada que pudesse dar nome. O primeiro monitor percebeu o medo e foi atrás dele, afastando-se da luz. Conseguiu uma boa pancada na coxa de Hannibal. O garoto estava junto à lanterna agora. Hannibal pegou uma foice e estourou a lanterna. Deitou no chão, na escuridão, segurando a foice com as duas mãos acima de sua cabeça. Ouviu passadas vacilantes perto dele. Girou a foice com firmeza no ar negro. Nada acertou e ouviu a porta se fechar e o chacoalhar de uma corrente. A vantagem de bater no mudo é que ele não pode contar para ninguém, disse o primeiro monitor. Ele e o segundo monitor estavam olhando para um Delahaye estacionado no pátio de cascalho do castelo, um adorável exemplar da indústria automobilística francesa, azul horizonte, com bandeirolas diplomáticas no paralamas, da União Soviética e da República Democrática Alemã. O carro era exótico, à maneira dos carros franceses anteriores à guerra, voluptuosos a olhos acostumados a tanques e jipes quadrados. O primeiro monitor queria rabiscar "fodam-se" na lataria do carro, com sua faca, mas o motorista era grande e estava bem atento. Do estábulo, Hannibal viu o carro chegar. Não correu para ele. Observou seu tio seguir para o castelo com um oficial soviético. Hannibal espalmou sua mão contra a face de César. A comprida face do cavalo voltou-se para ele, mastigando a aveia. O cavalariço soviético estava cuidando bem dele. Hannibal esfregou o pescoço do cavalo e pôs seu rosto junto à orelha virada, mas nenhum som saiu de sua boca. Beijou o cavalo entre os olhos. No fundo do palheiro, pendurado no espaço entre paredes duplas, estavam os binóculos de seu pai. Ele os pendurou no pescoço e cruzou o surrado campo de exercícios. Segundo monitor, olhando para ele, dos degraus. Os poucos pertences de Hannibal estavam numa sacola. Parte 13. Observando da janela do diretor, Robert Lecter viu seu motorista comprar do cozinheiro uma pequena salsicha e um pedaço de pão em troca de um maço de cigarros. Robert Lecter era agora o autêntico Conde Lecter, com a morte de seu irmão. Ele já estava acostumado com o título, tendo utilizado-o ilegitimamente durante anos. O diretor não contou o dinheiro, mas o enfiou no bolso interno do paletó, com um olhar para o coronel Tinka. Conde, camarada Lecter, eu só queria lhe dizer que vi duas de suas pinturas no Palácio Catarina antes da guerra, e houve também algumas fotos publicadas no Gorn. Admiro bastante seu trabalho. O Conde Lecter assentiu. Obrigado, diretor. A irmã de Hannibal, o que sabe dela? Um retrato de bebê não ajuda muito, disse o diretor. Estamos mostrando o retrato pelos orfanatos, disse o coronel Tinka. Ele usava o uniforme da polícia da fronteira soviética e seus óculos com aros de aço combinavam com sua dentição também de aço. Leva tempo, são muitos. E devo lhe dizer, camarada Lecter, a floresta está cheia de restos mortais ainda não identificados, acrescentou o diretor. Hannibal nunca disse uma palavra? Perguntou o conde Lecter. Não para mim. Fisicamente ele é capaz de falar. Grita o nome da irmã durante o sono. Misha. Misha. O diretor fez uma pausa enquanto pensava em como explicar. Camarada Lecter, eu seria cauteloso com Hannibal até conhecê-lo melhor. Seria melhor se ele não brincasse com outros garotos até estar estabelecido. Alguém sempre sai machucado. Ele não é um valentão? São os valentões que saem machucados. Hannibal não observa a hierarquia social. Eles são sempre maiores, e Hannibal os machuca com muita rapidez e às vezes gravemente. Hannibal pode ser perigoso para pessoas maiores do que ele. Ele é gentil com os pequenos. Deixa que eles o provoquem um pouco. Alguns acham que ele também é surdo, além de mudo, e dizem na frente dele que ele é maluco. Ele lhes dá presentes, nas raras ocasiões em que há presentes para dar. O coronel Tinka consultou o relógio. Precisamos ir. Poderei encontrá-lo no carro, camarada Lecter? O coronel Tinka esperou até o conde Lecter estar fora da sala, então estendeu sua mão. O diretor suspirou e passou-lhe o dinheiro. Com uma piscada detrás dos óculos e um lampejo dos dentes, o coronel Tinka lambeu o polegar e começou a contá-lo. Parte 14. Uma chuvarada assentou a poeira enquanto eles percorriam os últimos quilômetros para o castelo. O cascalho molhado silvando debaixo de Delahaye, enlameado, e o cheiro de ervas e terra revirada soprou através do carro. Então a chuva parou e a luz do entardecer ganhou um tom alaranjado. O castelo era mais gracioso do que suntuoso na sua luz laranja. As fasquias, nas suas muitas janelas, eram curvadas como teias de aranha ao peso do orvalho. Para Hannibal, a galeria em arco do castelo desemaranhava-se da entrada como uma voluta de Huygens. Quatro cavalos de tiro, bafejando após a chuva, estavam amarrados a um finado tanque alemão que se projetava do foyer. Cavalos grandes como César. Hannibal ficou contente ao vê-los, esperou que fossem seu totem. O tanque estava montado sobre rodas. Pouco a pouco, os cavalos o puxaram para fora da entrada como se estivessem extraindo um dente. Eles mexiam as orelhas quando o cocheiro que os conduzia falava com eles. Os alemães explodiram a porta com seu canhão e puseram o tanque lá dentro para protegê-lo dos aviões, disse o conde a Hannibal enquanto o carro dava uma parada. Ele se acostumara a falar com o garoto sem esperar a resposta. Eles o deixaram aqui na retirada. Não podíamos movê-lo, por isso decoramos a maldita coisa com jardineiras e andamos em volta dela por 5 anos. Agora posso vender de novo meus quadros subversivos e podemos pagar para rebocá-lo daqui. Venha, Hannibal. Um criado tinha observado o carro chegar e a governanta foi ao encontro do conde com guarda-chuvas, caso necessitassem deles. Um machim os acompanhou. Hannibal gostou de seu tio fazer as apresentações na entrada de carros, encarando os serviçais com cortesia, em vez de apressar-se para casa falando por cima do ombro. Este é meu sobrinho, Hannibal. Ele agora está conosco e estamos contentes em recebê-lo. Madame Brigitte, minha governanda, e Pascal, que é encarregado de fazer as coisas funcionarem. Madame Brigitte já fora uma criada de quarto de boa aparência. Era uma observadora rápida e leu Hannibal por sua postura. O machim saudou o conde com entusiasmo e avaliou Hannibal. O cachorro bufou. Hannibal abriu a mão para o machim, que farejando olhou para ele debaixo de suas sobrancelhas. Teremos de encontrar algumas roupas, disse o conde para Madame Brigitte. Procure nos meus velhos baús de escola, no sótão, para começar e depois compraremos roupas novas. E a menininha, senhor? Nada ainda, Brigitte. Disse ele e encerrou o assunto com um balançar de cabeça. Imagens enquanto Hannibal se aproximava da casa. O brilho das pedras molhadas no pátio, o polimento do pelo dos cavalos depois da chuva, o reluzir de um belo corvo bebendo da calha de chuva no canto do telhado. o movimento da cortina numa janela de cima, o brilho do cabelo de Lady Murasaki, depois sua silhueta. Lady Murasaki abriu o caixilho da janela. A luz da noite tocou sua face e Hannibal, pelos desgastes do pesadelo, deu seu primeiro passo na ponte dos sonhos. Mudar-se dos alojamentos para uma casa particular é um doce alívio. A mobília do castelo era estranha e bem-vinda, uma mistura de períodos recuperados do sótão pelo conde e Lady Murasaki, depois da retirada dos saqueadores nazistas. Durante a ocupação, toda a mobília de luxo fora levada da França para a Alemanha num trem. Hermann Göring e o próprio Führer há muito que cobiçavam as obras de Robert Lecter e outros artistas de destaque da França. Após a tomada da França, um dos primeiros atos de Göring foi prender Robert Lecter como um artista eslavo subversivo e apreender todas as pinturas decadentes que pudesse encontrar a fim de proteger o público de sua influência. As pinturas foram parar nas coleções particulares de Göring e Hitler. Quando o conde foi libertado da prisão, pelo avanço dos aliados, ele e Lady Murasaki puseram as coisas de volta no lugar tão bem quanto podiam, e o Estado-Maior proveu-lhes a subsistência até o conde Lecter voltar ao seu cavalete de pintor. Robert Lecter acomodou o sobrinho em seu quarto. Farto em tamanho e iluminação, o quarto tinha sido preparado para Hannibal com cortinas e cartazes para animar o ambiente. Uma máscara kendo e espadas de bambu cruzadas foram afixadas na parede. Se fosse capaz de falar, Hannibal teria perguntado pela madame. Parte 15. Hannibal foi deixado sozinho por menos de um minuto antes de ouvir uma batida à porta. A criada de Lady Murasaki, Shio, estava parada ali, uma garota japonesa mais ou menos da idade de Hannibal, com o cabelo aparado nas orelhas. Shio avaliou por um instante, depois um véu deslizou por seus olhos, como os olhos pestanejantes de um gavião. Lady Murasaki envia saudações e boas-vindas, disse ela. Se vier comigo. Respeitosa e metódica, Shio o conduziu até a sauna na antiga sala de prensa de vinhos numa dependência do castelo. Para agradar sua esposa, o conde Lecter havia convertido a prensa de vinhos numa sauna japonesa, o tanque de pressão agora cheio com água quente, graças a um aquecedor Rube Goldberg, adaptado a partir de uma destilaria de conhaque feita de cobre. A sala cheirava a fumaça de lenha e alecrim. Candelabros de prata, enterrados no jardim durante a guerra, estavam fixados junto ao tanque. Shio não acendeu as velas. Uma lâmpada elétrica serviria para Hannibal até que sua posição estivesse clara. Shio entregou-lhe toalhas e um roupão e apontou para um chuveiro no canto. Banhe-se primeiro. Esfregue-se vigorosamente antes de entrar no tanque, disse ela. O cozinheiro terá uma omelete para você depois do banho. E depois você deve descansar. Ela fez-lhe uma careta que deveria ter sido um sorriso. Jogou uma laranja na água do banho e esperou do lado de fora pelas roupas dele. Quando ele as passou pela porta, ela as pegou cautelosamente entre dois dedos, enrolou-as num bastão na sua outra mão e desapareceu com elas. Era noite quando Hannibal despertou de repente, tal como acontecia nos alojamentos. Apenas seus olhos se moveram até que viu onde estava. Sentiu-se limpo em sua cama limpa. Através da janela brilhava o último dos longos crepúsculos franceses. Um kimono de algodão estava na cadeira ao lado dele. Hannibal o vestiu. O chão de pedra do corredor estava agradavelmente frio sob os pés, as escadas de pedra gastas como aquelas do castelo Lecter. Do lado de fora, sob o céu violeta, ele podia ouvir ruídos da cozinha em preparativos para o jantar. O machinho viu e balançou o rabo duas vezes sem se levantar. Do banheiro veio o som de um alaúde japonês. Hannibal seguiu a música. Uma janela empoeirada brilhou com luz de velas vindo do interior. Hannibal olhou. Shio sentava-se ao lado da banheira, dedilhando as cordas de um comprido e elegante cotô. Ela havia acendido as velas desta vez. O aquecedor de água estalou. O fogo debaixo dele crepitou e fagulhas voaram. Lady Murasaki estava na água, como as flores aquáticas no fosso onde os cisnes nadavam e não cantavam. Hannibal observou, silencioso como cisnes, e abriu os braços como asas. Ele recuou da janela, retornou em meio ao lusco-fusco para seu quarto, um curioso peso sobre ele, e encontrou de novo sua cama. Brasas suficientes permaneciam no quarto principal para reluzir no teto. O Conde Lecter, na penumbra, se reanima ao toque e à voz de Lady Murasaki. Senti sua falta, como senti quando você estava na prisão, disse ela. Lembrei-me de um poema de uma ancestral, Ono no Komachi, de 1000 anos atrás. Ela era muito passional. Estou ansioso para saber o que ela dizia. Um poema. Hito ni awantisuki no naki o wa. Omoi o kite mune hashiribi nyu kokoro yaki ori. Pode ouvir a música nele? O ouvido ocidental de Robert Lecter não podia ouvir a música nele, mas, sabendo onde se ocultava a música, estava entusiasmado. Oh, claro. Diga-me o significado. Nenhum meio de vê-lo. Nesta noite sem lua, deito-me acordada ansiando, ardendo, seios pegando fogo, coração em chamas. Meu Deus, Shiba. Ela tomou um extraordinário cuidado para poupá-lo de esforço. No salão do castelo, o alto relógio marca a hora tardia, suaves badalos nos corredores de pedra abaixo. A cadela mastim se agita no canil, e com 13 uivos curtos, ela dá sua resposta ao relógio. Hannibal, em sua cama limpa, revira-se no sonho. E sonha. No celeiro, o ar é frio. As roupas das crianças são puxadas até suas cinturas enquanto olhos azuis em mão colada sentem a carne de seus braços. Os outros atrás deles gemem e rodeiam como hienas que têm de esperar. Aqui está aquele que sempre estende sua tigela. Misha está tossindo e febril, virando o rosto do hálito deles. Olhos azuis agarra as correntes em torno de seus pescoços. Sangue e penas de uma pele de pássaro, que ele comeu, estão grudados em sua face. A voz distorcida de homem da tigela. Pegue ela. Ela vai morrer de qualquer maneira. Ele ficará fresco um pouco mais. Olhos azuis para Misha, horrivelmente aliciando. Venha e divirta-se. Venha brincar. Olhos azuis começa a cantar e mão colada junta-se a ele. In my lane steht in wild guns still unstum. Es hat von Lothar. Pupur em Mylenum. O homem da tigela traz sua tigela. Mão colada pega o machado, olhos azuis agarra Misha, e Hannibal, gritando, voa para ele. Crava os dentes na bochecha de olhos azuis. Misha suspensa no ar pelos braços, rodopiando para olhar de volta para ele. Misha! Misha! Os gritos atravessaram os corredores de pedra, e Conde Lecter e Lady Murasaki irrompem no quarto de Hannibal. Ele rasgou o travesseiro com os dentes e penas estão voando. Hannibal rosna e grita, lutando, se debatendo, trincando os dentes. Conde Lecter põe seu peso em cima dele, prende os braços do garoto no cobertor e coloca os joelhos por cima. Calma, calma. Temendo pela língua de Hannibal, Lady Murasaki arranca o cinto de seu hobby, aperta o nariz do garoto até ele abrir a boca para respirar e enfia o cinto entre seus dentes. Ele estremece e fica imóvel, como um pássaro que morre. O robe de Lady Murasaki está aberto e ela segura o garoto contra si, mantendo entre os seios o rosto dele, molhado com lágrimas de raiva, penas grudadas na face. Mas é ao conde que ela pergunta. Tudo bem com você? Parte 16. Hannibal levantou cedo e lavou o rosto na bacia e jarra sobre a mesa de cabeceira. Uma pequena pena flutuava sobre a água. Ele só tinha uma lembrança vaga e embaralhada da noite. Atrás de si, ouviu o papel deslizando sobre o piso de pedra, um envelope empurrado debaixo de sua porta. Um raminho de salgueiro estava amarrado ao bilhete. Hannibal levou o bilhete até o rosto com as mãos em concha antes de ler. Hannibal, ficarei muito contente se você me procurar no meu estúdio na hora da cabra, ou seja, 10 da manhã na França. Murasaki Shikibu. Hannibal Lecter, 13 anos, o cabelo alisado com água, parou do lado da porta fechada do estúdio. Ele ouviu o alaúde. Não era a mesma canção que tinha ouvido do banho. Bateu. Entre. Entrou numa combinação de estúdio com sala de estar, com um bastidor para bordado perto da janela e um cavalete para caligrafia. Lady Murasaki estava sentada a uma mesa baixa de chá. Seu cabelo estava levantado, preso por grampos de marfim. As mangas do kimono farfalhavam enquanto ela arrumava flores. Boas maneiras de cada cultura se enredavam, tendo uma meta comum. Lady Murasaki o recebeu com uma lenta e graciosa inclinação da cabeça. Hannibal inclinou-se desde a cintura, conforme seu pai lhe ensinara. Viu uma meada de fumaça azul de incenso cruzar a janela como um distante voo de pássaros, e a tênue veia azul no antebraço de Lady Murasaki enquanto ela segurava uma flor, o sol rosado através de sua orelha. O alaúde de Shio tocava suavemente de detrás de um biombo. Lady Murasaki o convidou a sentar-se diante dela. Sua voz era um agradável contralto, com algumas notas aleatórias não encontradas na escala ocidental. Para Hannibal, seu discurso soava como música incidental, em sininhos de vento. Se você não quiser francês, inglês ou italiano, poderíamos usar algumas palavras japonesas, como Kyuseru. Significa desaparecer. Ela colocou um caule, ergueu a vista das flores e olhou para ele. Meu mundo de Hiroshima se foi num relâmpago. Seu mundo foi arrancado de você também. Agora você e eu temos o mundo que fizermos, juntos. Neste momento, nesta sala. Ela pegou outras flores da esteira a seu lado e colocou-as na mesa junto do vaso. Hannibal podia ouvir as folhas farfalhando e o barulhinho da manga do kimono dela enquanto lhe oferecia flores. Hannibal, onde as colocaria para obter o melhor efeito? Qualquer lugar que gostar. Hannibal olhou para os botões. Quando você era pequeno, seu pai nos mandou seus desenhos. Você tem um olho promissor. Se preferir desenhar o arranjo, use o bloco a seu lado. Hannibal pensou. Pegou duas flores e a faca. Viu o arco das janelas, a curva da lareira onde o samovar pendia sobre o fogo. Cortou mais curtos os caules das flores e colocou-os no samovar, criando um harmonioso vetor para o arranjo e para o estúdio. Pôs os caules cortados sobre a mesa. Lady Murasaki pareceu satisfeita. Ah, podíamos chamar isto de moribana? O estilo oblíquo. Ela pôs o peso sedoso de uma peônia em sua mão. Mas onde você poderia colocar isto? Ou não a usaria, afinal? Na lareira, a água no samovar ferveu e atingiu o ponto de ebulição. Hannibal ouviu a água fervendo, e seu rosto mudou e o estúdio foi embora. A banheira de Misha na estufa do pavilhão de caça, a cabeça chifruda do servinho batendo contra a banheira na água turva, como se tentasse dar marradas para escapar. Ossos chacoalhando na água turva. De volta a si, de volta ao estúdio de Lady Murasaki e a peônia, sangrenta agora, tombada sobre o tampo da mesa, faca retinindo ao lado dela. Hannibal se controlou, levantou-se segurando a mão ensanguentada atrás de si. Fez uma mesura para Lady Murasaki e começou a deixar o estúdio. Hannibal... Ele abriu a porta. Hannibal. Ela rapidamente estava de pé ao lado dele. Ofereceu-lhe sua mão, sustentou o olhar dele com o seu, não o tocou. Acenou com seus dedos. Ela tomou-lhe a mão ensanguentada e seu toque ficou registrado nos olhos dele. Uma pequena mudança no tamanho das pupilas. Você vai precisar levar pontos. Serge nos leva de carro até a cidade. Hannibal balançou a cabeça e apontou com o queixo para a moldura de bordado. Lady Murasaki olhou no rosto dele até certificar-se. Shio, ferva uma agulha e fio. Na janela, na melhor luz, Shio trouxe para Lady Murasaki uma agulha e linha enroladas em volta de um grampo de cabelo feito de ébano, fumegando da água fervente. Lady Murasaki segurou firme a mão dele e costurou-lhe o dedo. 6 pontos caprichados. Gotas de sangue caíram na seda branca de seu kimono. Hannibal olhou-a fixamente enquanto ela trabalhava, sem mostrar qualquer reação à dor. Parecia estar pensando em outra coisa. Ele olhava para o fio puxado firme, desenrolado do grampo de cabelo. O arco do buraco da agulha era uma função do diâmetro do grampo. Pensou ele. Páginas de Huygens espalhadas na neve, grudadas com massa encefálica. Shio aplicou uma folha de aloé, e Lady Murasaki enfaixou a mão nele. Quando soltou-lhe a mão, Hannibal foi até a mesa de chá, pegou a peônia e arrumou o caule. Colocou a peônia no vaso, completando um elegante arranjo. Encarou Lady Murasaki e Shio. O movimento, como um tremor de água, atravessou seu rosto e ele tentou dizer obrigado. Ela recompensou seu esforço com o menor e melhor dos sorrisos, mas ela não o deixou tentar por muito tempo. Você viria comigo, Hannibal? E poderia ajudar-me a levar as flores? Juntos, eles subiram as escadas do sótão. A porta do sótão tinha uma vez servido a alguém mais na casa. Uma face estava entalhada nele, uma máscara cômica grega. Lady Murasaki, carregando um castiçal, liderou o caminho até o amplo sótão. Passaram por uma coleção de 300 itens de sótão. Baús, enfeites de Natal, móveis de vime, trajes dos teatros Kabuki e No, e uma fileira de marionetes de tamanho natural pendendo de uma barra. Uma luz débil contornou a persiana de blackout de uma água furtada, afastada da porta. Sua vela iluminou um pequeno altar, a prateleira de Deus oposta à janela. Sobre o altar havia retratos dos ancestrais dela e de Hannibal. Perto das fotografias estava um voo de garças de origami. Muitas garças. Aqui estava um retrato dos pais de Hannibal no dia de seu casamento. Hannibal olhou detidamente para seus pais à luz da vela. Sua mãe parecia muito feliz. A única chama estava na sua vela. As roupas dela não estavam pegando fogo. Hannibal sentiu uma presença se avultando ao lado e acima dele e espiou no escuro. Enquanto Lady Murasaki erguia a persiana da água furtada, a luz surgiu sobre Hannibal e sobre a presença escura ao lado dele. Surgiu sobre pés encouraçados, uma arma de guerra empunhada por luva metálica, um peitoral e, por fim, a máscara de ferro e o capacete com chifres de um comandante samurai. A armadura estava sentada sobre a plataforma elevada. As armas do samurai, as espadas curta e comprida, a adaga Tanto e um machado de guerra, estavam no estado diante da armadura. Vamos botar as flores aqui, Hannibal, disse Lady Murasaki, limpando um lugar no altar diante das fotos de seus pais. É aqui que eu rezo por você e peço vigorosamente que você reze por si mesmo, que consulte os espíritos de sua família em busca da sabedoria e força. Por cortesia, ele inclinou a cabeça para o altar por um momento, mas a atração da armadura o dominava. Ele a sentia toda acima do seu flanco. Ele foi até a prateleira para tocar nas armas. Lady Murasaki o impediu com a mão erguida. Esta armadura ficava na embaixada em Paris quando meu pai foi embaixador na França antes da guerra. Nós a escondemos dos alemães. Eu só tocava nela uma vez por ano. No aniversário do meu tataravô, eu me sentia honrada em limpar esta armadura e suas armas e lubrificá-las com óleo de camélia e óleo de cravo da Índia. Um adorável aroma. Ela retirou a tampa de um frasquinho e ofereceu-lhe para cheirar. Havia um pergaminho sobre o tablado diante da armadura. Estava aberto apenas o suficiente para mostrar o primeiro painel. O samurai usando a armadura numa recepção a seus comandados. Enquanto Lady Murasaki arrumava as coisas na prateleira de Deus, Hannibal desenrolou o pergaminho para o próximo painel, onde a figura da armadura está presidindo a apresentação de cabeças de samurais, cada cabeça inimiga etiquetada com o nome do falecido, a etiqueta colada ao cabelo ou, em caso de calvície, atada à orelha. Lady Murasaki tomou-lhe o pergaminho gentilmente e o enrolou de novo para mostrar apenas seu ancestral na armadura. Isto é depois da Batalha do Castelo de Osaka, disse ela. Há outros pergaminhos mais adequados que irão interessá-lo. Hannibal, agradaria muito a seu tio e a mim que você se tornasse o tipo de homem que seu pai foi. Que seu tio é. Hannibal olhou para a armadura com um ar perscrutador. Ela leu a pergunta no rosto dele. Como ele também? De algumas maneiras, porém com mais compaixão. Ela relanceou para a armadura como se pudesse ouvi-la e sorriu para Hannibal. Mas eu não diria isto em japonês na frente dele. Ela chegou mais perto, o castiçal em sua mão. Hannibal, você pode deixar a terra do pesadelo. Você pode ser tudo o que imaginar. Entre na ponte dos sonhos. Virá comigo? Ela era muito diferente da mãe dele. Ela não era sua mãe, mas ele a sentia no seu peito. O olhar intenso dele pode tê-la incomodado. Ela optou por refrear a animação. A ponte dos sonhos leva a qualquer lugar, mas primeiro ela passa pelo consultório médico e pela sala de aula. Disse ela. Você virá? Hannibal a seguiu, mas primeiro pegou a peônia manchada de sangue, perdida entre as flores, e colocou-a sobre o tablado diante da armadura.